Portal do Arrocha. Quando saí de casa, bem que o coração me avisou. Levo o guarda-chuva que hoje pode ser. Que chova amor, que chova amor. Mas eu não dei ouvido, saí desprevenido. Achei que nunca ia acontecer comigo. E aconteceu, o destino deu um empurrãozinho, colocando seu caminho no mesmo que o meu. No mesmo que o meu. Foi amor à primeira esquina, ai, ai, ai. Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai. Vi que o meu coração me avisou. Fechou. Foi amor à primeira esquina, ai, ai, ai. Procurei o defeito, ela não tinha, ai, ai, ai. Vi que o meu coração me avisou. Abri o sorriso e o tempo fechou. Aí choveu um saí desprevenido. Achei que nunca ia acontecer comigo. E aconteceu, o destino deu um empurrãozinho, colocando seu caminho no mesmo que o meu. Que coisa boa. No